Legal, bem-vindos mais uma vez ao episódio 4, isso, episódio 4 do 4. Hack dos Cast. Dessa vez ele voltou. Oiê! Eu ele mesmo. Que deixou de jogar o pré-release pelos nossos pecados. Ou alguma coisa do tipo, né, Grilo? É, claro, por que não? Às vezes não precisam mais cicatriz, eu tô de volta. Teobaldo, eu tô de volta, sei que você sentiu muita saudade. Poxa, eu quase senti sua falta. Quem é você mesmo? Beleza. Hoje o episódio vai ser bem centrado, né, Grilo, sobre os resultados do novo T2 e do Modern, com a influência de Magic Origins. E a gente vai tentar fazer um episódio curto porque a gente tá morrendo de sono. Com certeza, nossa, muito sono. Bom, vamos lá. Fase de manutenção. O que que tem na manutenção? Peraí. Calma aí. Eu só queria verificar duas coisas com você, que é sobre o formato do programa. A primeira coisa. A gente costumava gravar de sexta, mas agora a gente tá gravando toda terça, pelo menos em teoria. Então é tipo, porque antes a gente gravava sexta e episódio 7, tipo, segunda. Aí ficava meio estranho, porque a gente falava dos top 8, só que tipo, da semana anterior. E aí, sei lá, ficava meio estranho porque, tipo, parecia bem ultrapassado, né? É, o que não é garantido que vai deixar de cair na segunda, né? Uhum. Pode ser que continue indo ao ar tarde, depende da minha disponibilidade de editar e subir isso aqui. Mas vamos tentar subir o mais rápido possível, assim. Hoje é terça, a gente tenta subir na quarta ou na quinta. Quarta ou quinta. No máximo sexta, se der. Outra coisa, a gente não vai mais colocar os episódios no YouTube, não é? O YouTube demora muito. Eu preciso transformar em vídeo e depois subir no YouTube. É um processo que demora horas, literalmente. Mesmo sendo um arquivo de vídeo pequeno, vai demorar horas. Então é muito mais prático e até para todo mundo assistir, poder baixar o áudio e a qualidade também fica melhor no archive.org. Se você está escutando isso, provavelmente é do archive.org, é mais prático. Assim, eu falei da qualidade do áudio, não é dos comentários, nem dos hosts, viu? Principalmente dos hosts. Bom, mas assim, a gente não vai deletar o canal nem nada, a gente, tipo, dependendo de como for o futuro do canal, a gente pode usar o canal do YouTube pra colocar outras coisas, sei lá, de repente a gente põe vídeo de Magic Online, sei lá, qualquer coisa assim. Boa ideia, Grilo. É tipo, por enquanto a gente não tá planejando nada, mas é tipo, tá aí, tá em aberto. Se vocês têm ideias também, por favor, envie para mtgbrpodcast@gmail.com. Envia, eu queria que o nosso programa tivesse um quadro tipo do Nerdcast, que eles passam os primeiros 10 minutos do programa só lendo o e-mail. Ah, se você juntar todos os nossos e-mails de todos os capítulos e do set review, não dá pra falar de 10 minutos. Dá dois e-mails, três e-mails. Então mandem seu amor, por favor. Isso, nós gostamos muito. Que você está vivo e que você gosta de ouvir isso aqui. Ou que você não gosta também, mas enfim. E vamos lá. Tô desvirado, Grilo, você tá? Opa, tô desvirado. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Bom, fase de manutenção, o que a gente tem pra falar aqui? As notícias da semana. Duas semanas, né, Grilo? Eu só me atualizei com a semana passada, cara. Não tem nada assim de muito novo fora aquilo do Magic Online, que a gente já vai falar. Spoilers. Eu tenho mais algumas notícias, então você quer começar pelas mais importantes ou pelas menos importantes? Menos. Vamos começar do menos e depois ir pro mais. Tá. Tenho quatro notícias aqui, eu anotei. Começando pela menos importante, os eventos de release de Magic Origins começaram ontem, dia 27, no Magic Online, e vão até dia 12 de agosto. Então, se você quiser jogar Origins no Magic Online, agora já dá. Tem os eventos aí, tem um monte de evento. Sim, draft, selado. Selado, sim. Então, nada fora do normal. Agora, próxima notícia. Sim. Este fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai ter o Pro Tour Origins. Legal, bem lembrado. Vai ter Vai ter transmissão ao vivo pela Wizards, pelo Twitch e pelo canal do YouTube deles. Quando você diz esse domingo, é o primeiro fim de semana de agosto de 2015. Se você está nos ouvindo do futuro, basta ir na página da Wizards e ver o resultado do produto. Deixa eu ver. Você quer falar dos brasileiros que vão estar no Pro Tour? Eu não tenho a lista. Eu imagino que o Willy Edel e o PV vão estar lá. Claro, porque talvez eles são o Carvalho são pros também? Sim, o Pedro Carvalho. O Bolovo. Ah, o Bolovo. O grande Bolovo. Um Paulo Ricardo Cortez, eu não sei se ele tem muita presença. Ah, deve ter sido um PTQ, top 4, né? Top 4 de RPTQ. Ok. O senhor Matheus Batista de Mello, que foi o cara que chutou minha bunda no dia 2 do GP, primeira rodada. Então, ele fez top 4 no dia 2, então... Tá classificado. Senhor Leonardo Oliveira Greichen também fez top 8 no GP São Paulo. Mas ele tem uns resultados bem legais, viu? Top 8 GP São Paulo, top 8 Nacional Brasileiro, top 64 aí. Deve ter acumulado, então, aqueles pro points pra poder ir, né? Não, ele fez top 8 no GP São Paulo mesmo. O top 8 do GP já garante ainda? É o que parece. Luiz Felipe Roselo Lima, que fez top 4 no RPTQ. Ok. Jorge Sardinha, que também fez top 4 no RPTQ. E Ricardo Nunes Martins, que fez top 8 no GP São Paulo. Então, esses são os brasileiros no Pro Tour Origins. Pro Tour Origins vai ser um formato que vai ser parte padrão e parte limitado de Origins. Vai ser draft, se não me engano. E já adiantando, Grilo, tem muita... Já adiantando, se você quer saber como vai ficar o formato padrão com a inserção de origens, não é para se basear totalmente nos resultados que a gente vai falar hoje, que é de Star City, né? Muito do formato é moldado com esse Pro Tour, que vem duas semanas após o lançamento da edição. Então, tem que ficar de olho. São três metas diferentes, né? O Pro Tour, os torneios da Star City e o GPs, né? Então, o formato costuma ficar mais estável após o Pro Tour mesmo. O Pro Tour é tipo o que mais tem impacto no formato. Aí o top 8 do Pro Tour, se não me engano, vai ser standard, porque quase sempre é um formato construído. Então é isso, mas nada a adicionar sobre isso. Terceira notícia, o Maru anunciou que a partir do pré-release de Battle of Zendikar não vai ter mais Seeded Packs. São aqueles boosters que são pré-escolhidos. Opa, é verdade, isso é grande, né? Quem foi que falou? Foi o Mark Rosewater. Aaron Forsythe, né? Confirmou pelo Twitter o que o Mario já tinha. O Mario também falou no blog dele. Senhor Marco Água Rosa determinando que não haverá mais Seeded Packs no pré-release, não vai ter mais escolha de cor. E agora a promo vai ser qualquer rara ou rara mítica da coleção que vai vir com um carimbinho. Então, mais ou menos. Bom, eu acho que isso aí é bacana, porque o formato fica mais similar a um formato competitivo. Se você for jogar um selado num GP ou em um PPTQ, vai ser assim, né? Você vai receber 6 boosters e vai ter que se virar com eles. Agora, a única diferença é uma rara adicional, então, pelo que você tá falando, Grilo? Tipo isso. Então, tem uma rara a mais. Ok. Questão das promos sempre foi meio complicada, né? Começava só tipo, tá aqui a promo, você não pode usar. Aí depois, vamos começar a deixar as pessoas escolherem a promo, só que aí algumas promos eram muito melhores que outras. Sim. Aí acabou dando vários rolos, né? Mas eles faziam coisas interessantes com as cores, os achievements, Eles tentaram deixar o pré-release mais interessante. Essa é a ideia original, né? Não sei, talvez ainda tenham planos pra deixar o pré-release nesse esquema, só que sem ter escolha de cor. Porque, vamos lá, escolher facção só era legal só era legal de verdade em blocos que tinham facção. Então, tipo, escolher sua guilda em Ravnica era super legal, escolher seu clã em Dragon, em Clans of Tarkir era super legal. Mas, tipo, sei lá, você pega, sei lá, o pré-release de Teros, escolhe uma cor aí, não tem tanta graça assim. E qualquer que seja o formato, se você tem uma escolha, você corre o risco de criar um ambiente desequilibrado ali, né? Sempre tem chance de ter uma cor ou uma combinação de cores um pouco mais forte. Por mais trabalho que eles tenham no desenvolvimento da edição, é difícil equilibrar perfeitamente. Então sempre tem aquelas cores ou guildas que são muito mais escolhidas pelos jogadores, acabam primeiro, e tem aquelas que sempre envolvem azul, que são deixadas por último, né? É sempre assim. Bom, enfim, mais alguma coisa adicional ou podemos passar para a notícia bombástica? Ah, bombástica, né? Magic Online, Grilo. Magic Online. O que vai acontecer no Magic Online é a introdução dos Playpoints, que assim, vão ser uma nova moeda do Magic Online, que vai substituir completamente Phantom Points. E vai ser meio que um Phantom Points Plus, porque você vai conseguir usar como para poder entrar em qualquer evento. Ah, tá. Ok. A única maneira de ganhar Phantom Points hoje é pagando ticket para entrar em um torneio que dá Phantom Points como premiação. Isso. Então, para ganhar os Play Points, imagino que você vai precisar gastar tickets e vencer os torneios e ganhar esses Play Points. Sim, basicamente. Mas aí é qualquer torneio. Mas aí o problema, onde é que tá a polêmica? A polêmica está nos dailies. Okay. Que os dailies dobraram de preço a entrada e cortaram a premiação. Então, tipo, antes você ganhava, fazia 4 vitórias num deles, você ganhava, sei lá, acho que era 13 boosters, sei lá. Agora vão ser tipo 6 boosters e cacetadas de play points. E você pode trocar play points por boosters na loja da Wizard. Não, não pode. Play points não são vendidos, não podem ser vendidos, não podem ser trocados. Eles só servem pra entrar em eventos. Só pra entrar em evento. Só pra. E é aí que tá. Aí que mora o problema, entendeu? Porque. Acho que foi um artigo do MTG Goldfish que fez uma boa analogia com Simpsons, que é um episódio que eles vão pra terra do comichão coçadinha. Que assim, o Homer vai lá, o cara tá vendendo os dólares comichão coçadinha. O Homer pergunta: ué, qual a diferença entre o dólar normal e o dólar comichão coçadinha? O cara chega e fala: o dólar comissão coçadinha é que nem o dólar normal, só que divertido, sabe? Aí o Domer vai lá e fala: vou comprar um monte então. Aí ele vai lá, gasta todo o dinheiro que ele tem comprando os dólares comissão coçadinha. Aí ele vira e todas as lojas do parque tem uma placa escrito: não aceitamos dinheiro do comissão coçadinha aqui. Bem a cara do Homer isso. Então, essa é a ideia, né? Porque... uma moeda de troca que você não pode fazer nada, você pode entrar em evento, né? Então, o que eles estão fazendo com isso é aumentar o fluxo de dinheiro que está indo para a própria loja da Wizards, né? Porque se você só vai poder entrar em eventos com isso, eu acho que você vai precisar comprar mais eventos por ticket direto ou usar os seus boosters, né, direto. Então, no final das contas, os boosters vão subir de preço, os deles vão ficar mais competitivos. Isso que era... essa aqui é a ideia original, que, tipo, para quem não está acompanhando, ultimamente o preço dos boosters do Magic Online caiu bastante, por causa do preço da redenção, que pra quem não sabe, o Magic Online tem um sistema de redenção que é assim: se você completar uma coleção ou um set no Magic Online, você pode pagar uma taxa pra Wizards, aí eles dão baixa nessa coleção nas contas do Magic Online e te mandam as cartas físicas. Essa taxa era 5 dólares e passou pra 25 dólares. Passou pra 25 dólares. E isso basicamente esfriou muito o mercado. E, tipo, os boosters estavam caindo de preço. Aí, tipo, os boosters estavam, tipo, 1, 2 tickets. Aí, isso é péssimo pra economia, cara. Porque você vai lá, joga os deles e, tipo, ganha quase nada, sabe? Então, a ideia seria aumentar o preço dos boosters. Mas, tipo, o problema é que agora a premiação cortou bastante e a entrada de evento tá muito mais cara. Então, tipo, acabou entrando outro problema de que você vai ter que jogar muito, muito dele pra conseguir... ter um certo lucro aí pra poder continuar jogando. Eu não jogo esses torneios, Grilo, mas pelo que eu tenho visto do pessoal falando, ficou mais competitivo, ficou um pouco melhor, um pouquinho só melhor, praticamente igual pra quem quer jogar Magic Online e continuar jogando Magic Online. E ficou pior pra quem usa Magic Online pra fazer dinheiro. E tipo, pra jogadores que, assim, não são tão bons assim, também ficou pior, né? Porque agora... porque eles vão ter que pagar mais e tem menos retorno, né? Porque, lógico, eles não vão ganhar tanto. É, Assim, a primeira coisa, se você usa o Magic Online para negociar e ganhar dinheiro, você tá no lugar errado, né? Ganhar dinheiro não é no Magic Online. Não, não, veja bem, ó, não, calma aí, não é bem assim, porque tem gente que consegue viver só jogando Magic Online, cara. Porque mas, assim, o cara joga, joga. Poucos. Ah, você tá falando jogando, não negociando, jogando. Ah, não, tô falando jogando. Ah, é aquela joga de infinito, né, Grilo? Infinito, tipo, não, que aí o cara, não, tô tipo falando ganhar vida mesmo. Que acontece, acho que o Batutinha que ganha vida assim, que tipo, ele joga, joga, aí vende os boosters que ganha, aí ganha tickets, aí tipo, vende tickets por dinheiro de verdade, sabe? Ah, sim. Essa ideia. O Batutinha é streamer, né? Às vezes ele solta uns vídeos. E é uma coisa que falaram que pode impactar também, na quantidade de gente interessada em fazer stream de Magic Online. Porque cada stream que você faz vai te custar mais. E vai ser mais difícil encontrar gente disposta a fazer aquelas maratonas de 24 horas ou todos os dias do ano, coisa desse tipo. Uhum. Parece que não vai ter tanta gente. Uhum. É bom. É, mas, assim, tem uma coisa boa que é, tipo, a Wizards está completamente aberta a críticas, então se você quiser mandar e-mail, manda. Eu não tô aqui. Depois eu te mando o e-mail aqui para se colocar na descrição, pra, tipo, okay. Se você não gostar das mudanças, tipo, porque eles já anunciaram uma mudança com feedback, que é o preço da entrada dos dailies para Legacy Vintage Pauper, que aí esse vão ser só seis tickets menos ao invés dos 12 que é dos outros formatos. Porque assim, esses formatos aí tem a questão do 8-man queue, que é assim, é aquele torneio que começa assim que juntar 8 pessoas e é mata-mata. Ah, tá. Aí esses eventos não tem pra Legacy, Vintage nem Pauper porque nunca juntava gente. Então pelo menos tem isso. Isso era um grande problema que eles tinham, né? Você tinha que ficar um tempão esperando na queue e mesmo assim não rolava. Pô, era uma desgraça, viu? Então, em vez de abaixar o custo para fazer mais, ficar mais acessível, forçar as pessoas a jogarem, eles fizeram o contrário, né? Não com esses formatos, mas com Magic Online em geral. Então, eu acho que vai ficar mais competitivo. E normalmente, quando tá mais competitivo, tá menos divertido, né? Um torneio de 8 pessoas só tem um vencedor, né, Grilo? Se for um daqueles 8-4, que paga 8 boosters e segundo. O primeiro ganha, o segundo meio que empata, né? Isso. Aí tem um vencedor e um cara que ficou praticamente na mesma. De 8 pessoas. Então, lógico, né? Você tem mais perdedores do que vencedores. E num formato muito competitivo, não é muita gente que vai estar a fim de entrar em um peso assim. Até já falaram, tipo, que essa mudança vai fazer as pessoas tenderem mais esses 8-mans do que a jogarem nos deles. Isso é outra coisa a se considerar. E os deles não, os kills são muito mais competitivos porque é mata-mata, porque os deles você consegue alguma coisa assim, só ganhando pelo menos 3 matches. Agora kill é mata-mata mesmo, tipo. A outra coisa a frisar, que eu acho que teve que é uma melhora, que são os 2-man queue, que são, assim, é que nem 8-man, só que são só dois jogadores, então é tipo 1x1, aí quem ganha, ganha. Esse tipo de torneio sempre, tipo, teve um baixo custo-benefício, custo-benefício péssimo, que é tipo, 2 tickets pra entrar e quem ganhava um booster. Era margem de lucro de 1 ticket quando já tava bom, sabe? Então agora é tipo, a entrada é ou 2 tickets ou 20 play points, e quem ganha, ganha 30 play points, e quem perde, ganha 5 play points de consolação. Então, tipo. Aí eu acho que esses skills melhoraram um pouquinho com essa mudança, né? Mas. Você vai gastar quantos tickets pra entrar? 10? Não, pra entrar no 2-man? Não, são só 2. Não, desculpa, quantos play points? Ah, são 20 play points. 20 play points, tá. Então entram 20 play points nesse universo e saem 35, né? 5 ficam lá dentro do Magic Online. Né? Não tem booster envolvido na premiação. Também. Não tem. Só play points. Só play points. Tá, é uma maneira do jogo aos poucos ir comendo, né? Esse excedente. Então, naturalmente, você vai precisar comprar tickets na loja deles pra poder entrar em queues novos e recuperar esses playpoints que você vai perder, que o sistema vai comer, né? Mas pensando no custo-benefício, eu acho que vai disparar mais evento assim, porque você vai estar mais envolvido, né? Você vai gastar 20. Ah, se eu perder, eu não vou perder tudo como eu perdia antes, né? Você vai recuperar uma pequena parte, pelo menos. É, e tem outra coisa, né? Que aí fica melhor pra quando você estiver treinando, porque a coisa do Magic Online é que se quiser treinar sério, você tem que ir nos dois main queue. Porque se você for na sala de treinamento pra torneio, as pessoas sempre vêm com uns Deck Rogue que você provavelmente não vai jogar contra no torneio sério. Ah, sim, sim. Aí fica melhor pra treinar também. É, mas legal. Acho que o âmago do problema tá nos deles mesmo. Os decks malucos do Travis no Modern são todos testados nesses Two Man, né? É, Two Man. É meio que uma aposta. E aí vai dar pra disparar mais evento assim, se ficou mais acessível. Legal. É. Ah, sabe o que eu tava pensando essa semana? Quando eu vi essas discussões, Grilo, eu pensei o seguinte: uma maneira de fazer as pessoas experimentarem pelo menos o Magic Online e até terem o gosto de jogar mais formatos, de popularizar mais certos formatos no Magic Online, seria trazer aquele conceito da Magic Celebration pro MOL. Lembra da celebração? Putz, tá meio que vagamente enterrado na minha memória. A celebração era um dia, era em agosto ou setembro, não lembro, mundial, em que você ia na loja e jogava Battle Pack, né? Você recebia um booster, o seu amigo também. Sim, acho que eu lembro. Vocês colocavam os que eu não joguei, eu não cheguei a jogar nesse evento. Isso. Não. E aí, terminada a partida, você levantava a mão e falava, eu quero mais um booster. Aí chegava mais um booster, tá? Pelo menos em um ano que eu joguei foi assim, acho que foi 2011, sei lá. Seria interessante, eu até vou mandar comecei a já escrever um e-mail pra Wizard sugerindo isso, trazer esse conceito pro Magic Online como liberando todas as cartas de todos os formatos, um set de cada para todos os jogadores, durante um fim de semana, libera geral para todo mundo. Você faz os decks que você quiser e joga quantos e quais torneios você quiser de graça. Ah, mas não, mas acho que aí ia dar muito problema de logística, cara. Será? A gente tá falando de moeda, não é nem moeda, né? De itens virtuais. Porque ainda assim, se eles fizessem isso, todo jogador que tem uma conta ia poder fazer qualquer deck, né, e jogar qualquer torneio, pelo menos durante um fim de semana. E aí seria uma maneira de fazer as pessoas terem o gostinho. Ah, queria ver como é que é vintage. Faz um deck lá, joga um torneio de graça. Ou, sei lá, gasta um ticket ou 20 play points pra jogar um torneiozinho, né? Durante esse fim de semana você tem as cartas. Só pra você ver se é aquilo que você quer, se você gosta. Não, acho que teria algum problema de logística. Tipo, não sei exatamente como funciona o Magic Online, mas eu acho que é, tipo, de repente, liberar tudo quanto é carta virtual pra todos os jogadores por um período de tempo pode acabar dando alguma dor de cabeça. Pra não falar das pessoas que, tipo, vão abrir conta quando já tá tendo esse evento aí, tipo, como é que vai fazer? Tipo, tem algum sistema automático, ou eles vão ficar sem poder participar, sei lá. Mas isso aí é sabe problema que eu deles resolverem, né? E se for possível fazer isso com pouco custo de homem-hora de programação, eu acho que não tem por que não fazer. A gente tá falando de 2 dias por ano, né? Liberar geral. Só sei que eu queria que o Magic Online fizesse uma coisa. Localizasse a loja. Localizasse a loja virtual, porque, cara, cartão internacional paga tudo em dólares. Tipo, é, sabe, localizar pro Brasil, sabe? Sim, imagina só comprar um ticket por R$1, só que beleza. É verdade. Será que eles não podem fazer um tipo de parceria com o Steam? Sei lá. O Steam se paga com boleto bancário já, né? Tá tudo em real. Sim. Nossa, o Steam foi uma beleza, cara. Agora dá pra pagar tudo nacional. O Steam é uma plataforma traduzida pro português, né? Né? Os jogos são também traduzidos, tem até dublagem. O Magic Online é pra só inglês, cara. Falando em Steam, tem mais uma notícia. Eu não sei se vocês falaram nos últimos 2 episódios, mas... lançou o Duos pra iPad e pro smartphone, eu acho. Ah, Android. Não falamos, mas agora que você tá falando, eu tô lembrando, é verdade. Tá, então, galera... Lançou o Duos 2016, né? Não, 2016 não. Lançou o Duos Forever. É o último Duos? É, o último Duos, esse aí vai ser tipo Hearthstone, vai ser tipo, vai atualizando, não vai mais ter Duos. Então é tipo, lançou pra iPad e pra Android. Eu tentei baixar no meu iPad, mas por alguma razão falou que não é compatível. Então eu não sei se é porque não é compatível com o iPad Mini ou porque, sei lá, a Apple é tão sacana que tá... deixando os produtos obsoletos tão cedo. É gratuito? É gratuito, totalmente de grátis. Ah. Ainda não saiu para Steam, PlayStation 4, Xbox One. Vai sair mais pro fim do ano. Mas para iPad e para Android já saiu. Ok. Olha, nesses jogos assim, eu sempre achei que o Duel ficava devendo, porque nada mais é do que um Magic online contra uma máquina com uma limitação bem grande, né, de carta. Não tem as mesmas. É. E você nem podia de vez em quando parar em todas as fases, né? Então, comparado com o Chandalar, por exemplo, cara. Eu ia falar do Chandalar, quest, cara. Né? Chandalar era muito legal. Pô. Bom, mas que Duels é meio que sempre foi meio que um joguinho, um jogo online pra introduzir as pessoas ao Magic, sabe? Sempre teve esse ar de casual mesmo, sabe? De introdução. Sim. Pô, mas Chandalar... Cara, a Wizard devia muito fazer um remake de Chandalar, cara. Pô, porque é um jogo muito legal. Muito legal. Mas aí você vai lá e pega... 98, Grilo? De que ano é aquele jogo? Ah, é velho. Acho que é esse pai de 96, eu acho. É do Sid Meier, cara. Acho que foi na época que o Sid Meier tava lançando Civilization 2. Civilization 2? De novo, eu ganhei Civilization 2 em 90 e no Natal de 98, acho, sei lá. Faz tempo. Então, faz uns 15 anos que esse jogo foi lançado. Pô, na hora de lançar um novo. Tá bem na hora, porque tipo, é um jogo super legal, mas aí você pega pra jogar e tipo, só tem carta até, sei lá, quarta edição, e ainda tem Manavern, e a regra de Mulligan ainda é a regra antiga. Pegar uma versão aí que tá na net já, com um pouco mais atualizado, tem as expansões, né? Então tem as cartas de Arabian Nights, tem algumas outras cartas daquela época. Mas ainda assim é tipo carta bem antiga. Sim, e é outro jogo, né? Uh-huh. As regras mudaram tanto, os tipos de carta também mudaram tanto, que... Mas o jogo continua sendo mais legal do que qualquer duos, viu? qualquer duos. E nem vou citar os produtos inomináveis digitais da Wizards, tipo Magic Battlegrounds. Não, esse não... Eram muito ruins, cara. E você já jogou um de PlayStation que era tempo real também? Eu nem sabia que existia. Tinha, você invocava anjos férreos, as criaturas, e era em tempo real, elas iam até o carinha. Nossa, não era bom, cara. Wizards, por que você faz isso, cara? E os comerciais antigos? Cara, tem os comerciais bem trash. Eram muito engraçados. Bom, chega de notícia? Acho que tá na hora da fase de compra, bem rápido, hein? Isso. Fase de compra, manda aí a... Preços, tendências, o que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no RapidosCast. Grilo, só tem uma carta pra falar hoje. Bom, pode falar que você... depois eu tenho outro comentário sobre economia aqui. Opa, tá. Você sabe que começou a ser especulado quando saiu o Pile Driver em Origins, começou a ser especulado um deck de Goblin pra Modern, né? Sim, sim. Você consegue lembrar de um Goblin recente que foi afetado por isso e subiu bastante de preço? Tem aquele Goblin de Gatecrash? Aquele Goblin de Gatecrash? Isso, Legion Loyalist. Subiu muito o preço dele. Ímpeto e tem batalhão. Quando ele ataca e outras duas criaturas atacam junto, as criaturas que você controla ganham iniciativa, atropelar e não podem ser bloqueadas por fichas até o final fichas. Do turno. Ele tem ímpeto, né? Ele tem ímpeto, uma mana 1. Tem ímpeto. Então tá ótimo. A pergunta é se jogar um deck de Modern com ele, vai um ou dois, ou vai um set inteiro no deck? Putz, aí você me pegou, né? Porque isso é determinante do preço, né? Porque no slot de um você já vai ter quatro Goblin Glide, com certeza. Ah, sim, com certeza. Mas você. Mas esse cara também tem, né? Uhum. Talvez seja um motivo. Bom, eu não, ainda não temos, né, spoilers aí da fase de combate. Não tem lista de Goblins no Modern, que eu tenha visto. Mas tá sendo especulado. Desde que o Power Drive foi anunciado, esse bichinho saiu de $1 no mínimo. E hoje tá no mínimo por volta de $4, né? Uhum. Dependendo de onde você procura. Então, se você tem um set disso aí, em média que eu tô vendo na TCG Player, tá R$5,90. Subiu demais. Eu acho que é uma boa vender, porque mesmo que jogue no Modern, não vai ser um deck tão opressivo como pode foi. Vai ser mais um deck ali como o Mono Red, que de vez em quando aparece no top 8 e tal. Então é vai ser uma carta necessária, mesmo que jogue 4, mas não vai puxar o preço tanto assim. Não acho que vai mesmo. Já teve o salto. Então se você tem ele, aproveita essa onda de especulação aí e vende o seu. $5,90 o grilo. Então $5. Hoje tá o quê? R$15? Um pouquinho mais, eu acho. Então, tá bacana, né? Pra quem pegou ele aqui há R$2, R$3 antes, tá ótimo. Bom, eu queria comentar. Digo. Bom, por causa que tá acontecendo no Magic Online, né? Porque como tá tendo toda essa mudança aí, Magic Online tá tendo uma verdadeira diáspora. Nossa. Tá tendo gente vendendo a conta toda. Ixi. Aí, tipo, eu não sei como tá nessa semana, mas pelo menos semana passada, o preço de todas as cartas do Magic Online tava despencando. Então, mas, caros ouvintes, considere o seguinte, Magic Online é um dos produtos que mais dá dinheiro pra Wizards. Então, se tiver um problema, eles não vão deixar o Magic Online morrer, eles vão consertar. Então, tipo, não venda sua conta e compre as cartas que geral tá vendendo, porque agora é um bom momento pra comprar as cartas no Magic Online, apesar desse problema todo. Então, essa é a minha dica. Olha, eu posso atestar que com 2 tickets você consegue fazer um belo deck de Commander, praticamente comprando em 3 bots, tá? 2, 3 bots e especulando umas outras cartas também, dá pra acumular um pouco mais de ticket e faz um belo deck, se diverte pra caramba. Então é barato, aproveita ainda que tá mais barato, compre o que você puder e espere aí o quê? Uns 6 meses, 1 ano, que se o Magic Online se consertarem os bugs e talvez modificarem um pouquinho, deixarem esse sistema de playpoint um pouquinho melhor, porque não é definitivo, né, Grilo? Eles estão abertos a feedback, dependendo de como a comunidade reagir, eles vão melhorar isso aí. Bom, mas mais algum comentário? Eu queria comentar aqui, eu comentar alguma coisa standard, mas acho que a gente vai acabar comentando isso na fase de combate. Ok, então vamos para a fase principal? Não, vamos pular a primeira fase principal, vamos para a fase de combate, porque a fase principal vai ser dependente do que a gente vai falar na fase de combate. Então a gente hoje não tem primeira fase principal, a gente tem primeira fase de combate e depois a principal, certo? Exatamente, a segunda fase principal vai ser onde a gente vai falar. Porque esse é o nosso quinto turno, quarto turno, né? Nosso quarto programa. Então nós já somos prós, né? Opa. Pro não joga mágica antes do combate, certo? É isso aí, primeiro. Aliás, a gente nem vai descer o terreno antes de combate, né? Dar aquela blefada. Beleza, fase de combate então. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Combate, vamos ver o que aconteceu. Tem 3 formatos aqui, 3 torneios importantes do último fim de semana na Star City, né? Os 3 torneios de Star City. Porque o GP que teve foi selado, então não tem muito o que conversar. Realmente não tem muito comentário. A gente já falou a exaustão do limitado de Origins, então acho que não precisa mais continuar falando, né? Sim. Bom, vamos ver então primeiro o resultado do T2 de Richmond, da Star City, foi no dia 25. Começa aí, Grilo. Tá, começar pelos primeiros ou pelos primeirão, últimos? Pelo primeirão. Primeirão. Primeiro é um deck bem interessante, é o Abzan Rally, que usa... É um deck Abzan que usa uma carta chamada Rally the Ancestors de... Fate Reforged, que é uma carta que todo mundo viu e falou, nossa, como essa carta é ruim. Eu ainda acho essa carta ruim. Cara, achei esse deck bem criativo, viu? É bem criativo. Adorei. Basicamente, pra quem não sabe, Rally the Ancestors é uma estante que é 2 brancas e X, devolve cada criatura com custo X ou menos no cemitério pro campo de batalha e exila aquelas criaturas no começo da sua próxima upkeep e exila Rally the Ancestors. Então, tipo, porque eu acho essa carta uma bosta. Pra começar, porque não dá ímpeto pra nenhuma das criaturas. E segundo, porque, tipo, mesmo que você faça no passe, você exila essas criaturas na sua próxima manutenção. Então, tipo, bala bosta. Então, o que essa carta faz... O que esse deck faz é abusar dos ETBs. Isso, então... tá cheio de criaturinha ETB. Ele, na verdade, o deck... Essa lista aqui tem 32 criaturas, 8 mágicas e o resto é terreno. É o famoso 40-20, né? E as 8 mágicas, além dos 4 Rally the Ancestors, tem 4 Collected Company. As criaturas têm diversos ETBs. Tem, por exemplo, o Satyr Wayfinder, tem o Mog's Marauder, tem o Merciless Executioner, que é o Flashback Marauder, né? Tem Flashback Marauder também. Usa tudo. Tem o combo do Death Mist Raptor com Dane Protector, porque se você tá jogando verde é obrigatório jogar com isso, né? Tem set de Liliana. Tem um set de Liliana. Porque também tem esse deck também tem um subtema de sacrifício com o Nantuk Husk. Isso. E a Liliana, então, é um Planinauta que aparece. Acho que é o primeiro deck que a gente vê com quatro Planinautas, né? Uhum. Quatro cópias no main, certo? É. E, pô, bem legal ver que... Você edição... também tem... toda a parte do sacrifício também tem sinergia com o Flashback Marauder aqui, que você sacrifica a coisa e se transforma em Liliana, você compra a carta com o Green Haruspex. dá pra fazer muitas brincadeiras aqui. É um deck que não parece muito fácil de jogar com, mas ele é bem pra frente, né? Baixar criaturas com ETB, flipar uma Liliana, ele quer muito flipar uma Liliana e te bater até não poder mais. Legal, gostei. Agora vamos pra um deck bem sem graça, pelo menos pós-introdução do Magic Origin é um deck bem sem graça, porque segundo e terceiro lugar, Bent Heroic. E é um deck que tava tão fechado antes que não teve como entrar nenhuma carta da edição. Não entrou nova, nenhuma carta. Nem mesmo o nosso amigo Kittel não entrou, porque apesar de se defender e de poder virar um Planinauta, ele não tem heróico, ele não sinergiza com... Ele sinergiza muito mal com o deck, não tem por que usar. Usa outros one drops, como por exemplo um bicho uma mana 04, que tem heróico de pôr um marcador mais um. Pessoal, vai aproveitando o Mantis Heroic, porque quando sai Battle of the Indicado, esse deck vai morrer. É tudo isso que eu tenho a dizer. Mas é um deck que tem a sua utilidade, muito bom. Olha só, usa 4 God's Willing, 4 Ordeal of Tassa, 4 Defiant Strike. Ué, cadê aqueles Aquil's Form? Não tem? Usa no o terceiro lugar usa no... os dois usam no side. No side só, né? Eu adoro essa carta. Essa carta tem usado cada vez menos nesse deck. Mas é um deck forte, fechadinho, baseado em tudo que você quer fazer. Baixar criaturas e encantá-las. Encantá-las e protegê-las, é isso. Tem Treasure Cruise no deck, legal. Sempre tem. Bom, quarto lugar, Abzan Control, que lógico. Tá usando os Languish e tá usando a Senhora Nyssa. Olha só a Nyssa aparecendo. Claro, Nyssa e Languish. Três Languish, duas Nyssas. Que mais? Tem três Elspeth. Porque Elspeth de 6 manas é muito forte. Tem que aproveitar enquanto você tem acesso a ela. Daqui a pouquinho já rotaciona e já vai embora. Que a gente viu em primeiro é um pouco mais agro, né, Grilo? Tem mais criaturas e ele tá mais pra frente. Esse aqui tá bem mais mid-range. Tudo bem, ele tá escrito controle porque ele abusa de Planinauta. Acho que esse aí tá atendendo mais pra controle do que mid-range mesmo. Tem Heroes Downfall, Off Seize, Languish, Ultimate Price. É verdade, ele tá bem mais... Pela quantidade de removal, tá mais pra controle. Mas o pacote de Abzan de bater ele tem. Tem o Dane Protector, tem o Centauro de Krufix, tem Kassigur, tem Siege Rhino. Agora, próximo deck bem interessante... Abzan Constellation. Constellation, voltando. Que agora usa o branco pra quê? Pra usar Sigil of the Empty Throne pra você fazer seus anjos e usa Starfield of Nyx. Nossa. Então é BG Constellation com brincadeirinhas. Também tá usando o Centauro que faz os encantamentos custarem um a menos. Então, Starfield of Nyx e Sigil, uau. Tá parecendo bem legal. O que eu gostei desse deck é uma carta no side que é uma carta ruim. Que é extinguir toda a esperança. 4 colores, 2 pretas, feitiço destrói todos os criaturas que não sejam encantamentos. Quando isso aqui saiu em Journey to Nyx, o pessoal falou, nossa, que bosta, cadê? Eu quero meu Damnation, cadê Damnation? Bom, a Damnation que tem pra hoje. É interessante esse deck porque é quase unilateral, né? Quase todas as suas criaturas são criaturas de encantamentos. Só o Centauro e Kariatide que não são criaturas de encantamento, né? Ou seja, as criaturas que você baixa já ativam o Eidolon, que faz você comprar uma carta, ou o Gigante, que dá -1/-1 para as do adversário, ou o Sigil, que põe uma ficha 4/4. Então é muito ETB, né? Não diretamente, mas acaba sendo bastante ETB. Legal. O próximo deck é um RG mid-range. RG mid-range. E quando a gente fala em RG hoje em dia, a gente tá falando em dragões, né? Então, tem dragões. Tem a Atarca de Fate Reforged. tem três Atarca de Fetch Forge. Nossa, que interessante. Uma Atarca boa, hein? Só um Dragon Lord Atarca. Uau. É, então esse aí tenta ser bem agressivo também. Pra tá jogando Atarca de Fate e Reforged, caramba. É, dá golpe duplo. É, pra quem já tá no campo de batalha, né? É. Acho que o esquema desse deck é interessante, de baixar o Thunderbreak Regent, que é, tem 4 no deck. E em seguida, né, alguns turnos depois, baixar esse Dragon Lord de Atarca, porque aí você já deu o Double Strike pra esse Regent. Ele já tá com 8. É, e no side tem 4 Gaea's Revenge. Que... Ah, o clássico. Pra dar um jeito naqueles decks de controle, né? Aliás, acho que não tem nenhum UB Control ou variantes aqui nesse top 8, viu? É, vamos terminar com o top 8 só. Em sétimo lugar, então, tem Red Deck Wins. Que usa Chandra, olha só. Não esperava. Red é uma coisa. Tem 2 Chandras, olha só. É, não esperava. Chandras. 21 criaturas e 19 mágicas. Das 19 mágicas, todas são Burn Spell, exceto por 4, por 3 Hordling Outburst. É. Que é 3 manas, põe 3 fichas de Goblin/1. Então é um bem mono-red mesmo, né? Bem mono-red. Bem cara de mono-red. Não é um deck de Goblins, porque ainda não tem Goblins suficiente pra justificar. Aí a gente tem criaturas bem legais. Né? Uma mana pra colocar no lugar. Enfim. E o último, o Grilo? Quem é o último top 8? Ah, Sultai Control. E usa 3 Jace. Eu ainda. Então, é Jace, se eu não me engano, é o Planeswalker que mais subiu de preço. Sim. E essa carta que eu queria falar na fase de compra, que subiu bastante de preço. É, sinto dizer, mas eu ainda acho essa carta ruim. É tipo, mas sabe como é? Quando acaba de lançar uma coleção, o pessoal usa de tudo. Então, até quando saiu a Vaccine Restored, tentaram usar o T-Bout. Coitado dele. Então, tipo, pessoal, você vê que o pessoal tá realmente tentando usar os Planeswalkers, vendo o que serve, o que não serve. Eu ainda não acho que o Jace tá aqui pra ficar, né? Mas o pessoal tá tentando. Pelo menos é um Jace que é um dos. É um Jace que as pessoas estão tentando usar. Não é que nem o Jace Live Impact, que as pessoas nem deram trela. Ah, sim. É, mas ele aparece aqui, 3 cópias no main deck, e é um deck de fato de controle. O que mais? Tem o Gin, tem um Garruk Apex Predator. Tem Languish, claro. Sultai Charm, não sei. Aparecendo bastante. Olha, Languish já tá quase $10 em média. É uma carta que vai jogar aí durante algum tempo, viu? É um deck bem controlzão. Quarto de True Time, ele privilegia a card advantage, usa alguns planaltas. O Win Condition é tipo criaturinhas pequenas ou os 2 planaltas que ele usa no deck. É, tirando os Jace, né? Eu gosto como o Jace alimenta o cemitério dele e pra depois ele poder usar essas mágicas com Delve. É. Bom. Bem sinérgico. Bom, é. Só isso pra. T2, então os planaltas que viram o jogo foram Jace, Lidiana, Chandra e Nis. Ou seja, tudo menos o Kiteon. Que era, na minha opinião, o que mais óbvio, né? É. Que ia jogar, porque é uma mana 2-1 e pode ser indestrutível. É claramente muito bom, né? Mas no formato até agora não brilhou. Às vezes até as melhores cartas precisam do deck certo, sabe? Tipo, você lembra da Fúria de Aurélia, lá de Gatecrash? Lembro. Cara, que é uma carta muito boa, mas nunca teve um deck pra ela. Então, tipo, acabou jogando em lugar nenhum. É verdade. Bom, vamos então pra Modern? Vamos pra Modern. Mesmo lugar, Star City Richmond, dia 26. Primeiro lugar, Grixis Delver / Grixis Control. Primeiro lugar ainda, dominando o formato. Grixis Delver. Bom, como todo mundo sabe, esse ano passado não teve nenhum banimento, então vocês esperem que tenha alguma mudança no formato, vão ter que esperar até setembro pra ver se vai ter alguma novidade. Ou ver se tem influência de Magic Origins, que por enquanto a gente não viu, né? É, por enquanto, eu dei uma olhada por cima, mas acho que não teve nenhuma influência mesmo. É, no main deck então, desse Grixis Delve não tem nada de Magic Origins, tá? E no side também não, a menos que você conte o Negate que tá no side. Mas... Não, acho que não precisa. Agora, no segundo lugar, que é um deck de elfos, pilotado pelo Edward Leitz, tem uma cópia de um elfo de Origins. Adivinha? Duenins, sei lá. A elite da tiazinha lá. Que é aquele elfo que é 2 manas, 2/2. Quando entra, você ganha outro elfo se tiver outro elfo. Isso, 2 manas, 2/2. Quando entra em jogo, praticamente põe um elfo 1/1 nesse deck, né? Ah, mas é a única carta de Origins que tá no deck, né? Tipo, essa é a única cópia. É literalmente a única. Nem aquele elfo que quando entra em jogo dá dano baseado no número de elfos não apareceu, né? É que esse aqui é um... É, esse aqui é voltado para um splash branco, né? Para as cartas, algumas cartas do sideboard. É, esse é o famoso Collected Elves, né? Tem Uhum, Cord of você tá Cod, jogando Collected bastante. Company e 34 criaturas. Só? É, fora, tem um Revoker, uma Space Kite e um Scavenged Ooze, o resto é elfo. Elfos que geram mana, Yezuri e só. É o suficiente pro deck conseguir o segundo lugar. Terceiro lugar, quem Agora ganhou mesmo? temos Tarmo Twin, Tarmotwin. conhecido como Paradigma Splinter Twin com 4 Goyf. Que é, cara, muitos dizem que se não precisa desses Goyfs, e realmente acho que dependendo do metagame, talvez não precise mesmo. Você consegue matar sem o combo usando Vendilion Click e as Chaotinodes. Se bem que esse deck acho que não usa Vendilion Click, não usa. É, Então faz sentido. o deck só fica mais robusto no ataque, né, dessa Né? maneira, porque ele não precisa esperar o side e o Goyf pode levar o jogo bem mais rápido do que elas no ar, se ele É. conseguir controlar a mesa, porque ele pode entrar no empate contra um que tá seguro do oponente, né? É. Mas de Origins não tem nada aqui, é o deck que todo mundo já conhece, Temur Twin. É, quarto lugar, outro Quarto Grixis lugar, Delve. Grixis Delve de Kevin Jones. Grixis Delve é praticamente o mesmo deck do primeiro lugar, né? É, nada de realmente interessante. Acho que só o side que é um pouquinho diferente, mas no geral é o mesmo deck, então É impressionante como o Todd Scour tá jogando muito no formato. não. É, né? Caramba, com tanta carta de Delve e algumas coisas de flashback agora, o próprio Jace, então. É, que desse jeito é tipo, você nunca fica num card disadvantage, porque você usa as cartas do seu cemitério. Aí, tipo, Thought Scour acaba meio que sendo um pseudo Ancestral Recall, sabe? Que você usa suas cartas do cemitério com Snapcaster ou com as coisas com Delve. Então, tipo, você não tá perdendo carta. Tipo, você está ganhando carta. Tá baixando o custo das suas mágicas da mão, né? Dá pra jogar um Tassigur rapidinho com isso aí, impressionante. Mas vamos pro quinto lugar, Guilo. Lugar um deck que eu não via faz tempo, que é o Mono Blue Tron, que é uma variante bem interessante que basicamente acho que o principal win condition é o combo de Ruínas da Academia com Mindslaver. Mindslaver jogando Modern, que legal. É, Mindslaver, acho que esse é o único deck que usa Mindslaver. Tipo, a versão RG nem usa Mindslaver, só a versão mono azul que usa. E, então, esse aqui é o deck mais voltado para criaturas de artefato, não usa nenhum Eldrazi nem nada. Não tem Usa nada um de Ungue. origens. Não tem nada de Origins. Tem Nem. Etherscout de M15 se servir para alguma coisa aqui, né? Mas. E, bom, próximo deck: Jeskai Twin. Jeskai Twin, vamos ver o que tem de novo nesse Jeskai Twin. Eric Craighead é o quem venceu Ah, aqui. sim, é meio que um. É meio que um Jeskai Control que com o combo entuchado dentro. É, tem três Geist no main deck também. Ele tá tentando bater É. com Geist se conseguir controlar a mesa para isso, né? É, tipo isso. Aí usa Sphinx Revelation, Timely usa. Reinforcements no main deck. É, usa o Celestial Colonnade. Esse deck não é exatamente novidade, só fazia tempo que não aparecia. Esse deck é mais focado no controle do que no combo em si mesmo, sabe? Tudo que a gente já conhece. É. Próximo lugar, esse aqui é o Abzan Collected, está em sétimo lugar Também aqui. conhecido como Podless por algumas Podless pessoas. Pod. Ele é basicamente um deck de Pod com Collected Company, Cord of Calling. E para não falar que só tem isso de mágica, tem dois Path. O resto é 28 criaturas. Cara, esse deck aí realmente tem muito mais cara de pod do que os outros pods, viu? Porque Tem o combo da Melira, né? tem o Comandante Vendetta, tem o Wall of Roots, tem o Wall of Roots. Tipo, tem muita cara de pod isso aqui. Olha, tem Anafenza, cara. Geralmente Legal. os podless não tem tanta cara de pod assim, mas esse aí ganhou um prêmio. Ah, que interessante, algumas cartas no side, tem Big Game Hunter, Magos da Lua. Big Game Hunter de Caos Planar. É. É um assassino, um mano rebelde assassino, 1/1 por 3 manas, uma incolor e duas pretas. Quando entra em jogo, destrói a criatura alvo com poder 4 ou maior. E não pode ser regenerado e tem Madness 1, Loucura 1. Interessante. Interessante. Bom. Gostei. E o último lugar do top 8, Grilo? Adivinha? É, Outro Grixis outro Delve. Delve, né? Ah, eu acho que é o deck seguro que o pessoal encontrou, né, nesse meta aqui. É um deck que tem resposta pra muita coisa, colocando os comandos jogando muito, tem bastante removal, e ele tem condições de win conditions bem sedimentadas, né, tentar seguro o Grumag Angler. E o famoso raio com... Tem raio aqui? Não, tem raio claro, com Snapcaster. Claro, sempre tem raio. E aquele um ou outro mainland tentando aos poucos comer a vida do oponente. Então, um deck seguro pra estar quando o formato tá incerto ainda. Acho que você podia dizer que o deck é tá seguro. Ah! Badunts. Não, é tipo, não. Vamos pro Legacy depois dessa, vai. Vamos. Legacy também, da Star City também, Richmond, é o mesmo pessoal jogando no dia 26. Primeiro lugar do Anthony Laflame foi Jeskai Stoneblade. Uhum. Você joga Legacy, Grilo? Eu gostaria, né? Mas sabe como é, né? Bom, pra ter o deck esse rapaz usou, o Anthony, você só precisa de 3 mil dólares. Em média. Em média. Se conseguir pechinchar um pouco, sai por 2.400. Tá barato. Tão em casa. Nossa, só tem uma cópia de Bolt no deck, que errado isso. uma cópia de Jace, tem uma cópia de Jit, um Veredito Supremo, que mais? Dois de um julgamento do conselho. Um julgamento. É um deck básico que a gente já conhece, Jeskai Stoneblade. Uhum. Usa Jace, usa Stoneforge, Butter School. Nossa, usa Blood Moon. Não tem Butter School, acho que tá no side. Não, tá no main deck, tá, é a primeira carta depois do Jace. Ah, já vi, tem um só, um Butter School e quatro Brainstorm. Tem na rede no side. Ó, tem duas Blood Moon no side, tipo, o cara tem que saber jogar muito bem com esse deck, porque Blood Moon, em teoria, também machuca ele, né? Nossa, e como? Então, tem que manjar dos Paranauê aí. Cara, eu tô adorando como esses decks de Stoneblade têm usado a Nahiri. É tipo, é a carta, tipo, tirando shenanigans de deck de Show and Tell, a Nahiri é a carta mais cara que joga no Legacy, assim, de custo de mana. Ah, é verdade, 5 manas, né? Uau. Acho que o primeiro modo que o pessoal usa é o de colocar o equipamento, né? Uhum. Se baixar, ele já coloca um equipamento no da mão ou do cemitério no campo de batalha. No primeiro modo, tudo bem, você ganha um bicho e pode colocar um equipamento nele, mas recuperar um equipamento forte do cemitério pode ser decisivo. É isso que faz que o pessoal vai sair de, sei lá, Centigrade, essas coisas, aí você tem um bom jeito de recuperar suas coisas do cemitério. Legal, conseguiu ganhar primeiro lugar. Segundo lugar, Esper Control. Esper Control. Reynolds. O que tem nesse deck? Baleful Strix, que é uma carta que eu não tenho visto muito no Legacy. Monastery Mentor. Monastery Mentor é uma carta legal, porque não tá jogando nada no Standard, não tá jogando nada no Modern, mas tá jogando horrores no Legacy, tá jogando muito no Vintage. Então, cara, essa carta no Vintage é muito roubado, porque, sei lá, você faz turno um Black Lotus, faz esse bicho aí, sei lá, faz o Jidexan Probe, faz um Ponder, faz Mox, aí, tipo, turno 1 você já tá com, sei lá, um monte de bichinho com Prowess. Né, e, assim, desvirar com esse bicho na mesa é sacanagem. Uhum. Ele tipo, cresce, basicamente... Ele e as fichas crescem pra caramba. Cara, isso no Vintage consegue ser melhor do que o Young Pyromancer. Uau, eu tô observando uns jogos de cubo em que algumas pessoas têm usado ele e tô pensando até em colocar no meu cubo. Como assim? Você não colocou ainda? Não, você tem que antecipar como a carta vai se comportar no ambiente, né? E assim, ele a princípio não faz nada quando entra em jogo. Você precisa de mais coisa pra fazer ele colocar ficha e tal. Então não é exatamente uma build around card, porque ela não vai ganhar o jogo sozinho, não é como a pesadelo recorrente, que você olha no primeiro pack e fala, nossa, eu vou gerar meu deck ao redor disso. Não. Mas é uma carta que tem grande potencial. Pelo que tem jogado nesses formatos eternos, eu quero ver do que ela é capaz. Bom. Mas só... De novo, não tem nada, né, Grilo, nesse deck. Ah, na verdade, no geral, eu acho interessante, porque realmente é um deck de controle bem, bem puramente controle mesmo. Geralmente, esses decks Legacy voltados pra controle tem uma coisa tipo a Stoneforge, Interdange, essas coisas, mas não, esse aqui é bem puramente controle mesmo, não tem nenhuma, tipo, interação roubada. Não, é assim, quem, de preto, quem não joga Legacy pode pensar, pô, então ele tem danação, tem algum bicho preto finisher, não. De preto só tem Baleful Strix, que é vantagem de carta. Tem Liliana do Véu. E tem o flashback da Lingering Souls. Né? Então é só isso. O resto é controle puro. Ah, próximo deck. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Sultai Delver. Que usa o todo poderoso Deathrite Shaman. Thermogoyf, Delver. Ah, Bitter Blossom, interessante. Uma Bitter Blossom, um True Name Nemesis. Uma Murderous Cut. Olha só, Murderous Cut jogando em Legacy, hein? Na verdade, Murderous Cut tá jogando menos do que eu esperava. Acho que porque compete muito com cemitérios, né? Mas uma ótima carta, porque você imagina só pagar uma preta pra destruir qualquer criatura sem restrição. Olha só que beleza. É verdade. Bom, mas de resto é um deck que a gente já conhece. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais flashy aqui no sideboard. Tem um Winterorb no sideboard. Eu tava olhando essas pessoas não são de Deus, cara. Não use o Winterorb, cara. Não gosta. Também não use Rokori, que faz exatamente a mesma coisa. Se você gosta de jogar Magic, não use o Winterorb. Ah, se você gosta dos seus amigos e você quer que eles gostem de você. Nossa, tem um Laboratório Arcano. Essa carta me traz lembranças. Laboratório Arcano, encantamento azul de 3 manas. Cada jogador só pode jogar uma mágica. Também não deixa as pessoas jogarem Magic. É típico. Bom. Próximo deck é legal, Grilo. Lands. Lugar, Lands. Deixa eu ver, acho que Lands tem 26 mágicas e 34 terrenos. Pronto. É isso. É bom. É um build bem padrão de Lands, me parece. Não tem nada que eu nunca vi aqui. Gamble, tem 4 Gamble. Ótima carta pro deck. Tem 4 exploração. E o resto é o que a gente já conhece. Tem Side tem o Side sempre, tem 4 Cruzan Grip pra dar jeito em Blood Moon. Ah, sim. PS4. É um deck de lands bem, bem básico. Tem um deck. Deixa eu ver. Ah, não é aqui. Esquece. Depois eu procuro aqui. Bom, próximo deck, qual que é? Grixis Control. Nossa, isso tá me lembrando muito do Grixis Control do Modern. tá bem parecido, né? Deixa eu ver, Grumag Angler, sim, Snapcaster, sim, Troname Nemesis, tudo bem, é novo, Young Pyromancer, poderia ter, e o resto é o pacote fodão do Legacy, né? Do Legacy, mas tem os 4 Lightbolt, Terminate, Force of Will. Tô lembrando bastante, acho que o pessoal do Legacy ficou meio inspirado, sabe? É verdade, verdade. Mas não tem nada de origens também pra gente falar. Próximo deck. Outro Lands. Derry Riders também. Outro Lands e Golzinho outro. Depende ou de Punishing Fire ou de. Não, é exatamente a mesma lista. Ou de copiar Dark Deaths com Thespian Stage e gerar a ficha do Merit Lage imediatamente. Não tem nada de diferente. Os dois decks são iguais, então. Próximo deck. Sétimo lugar, Jeskai Miracles do Shamfar. Jeskai Miracles. Milagres. Milagres é aquele deck chato pra caramba que usa Counterbalance. Sensei Divine Top. E de criatura só tem 3 Snapcaster, de Planinata só tem 2 Jace. O resto é mágica. Depende desse combo, depende de colocar anjinhos com entre The Angels ou de matar com o Jace. Então você já sabe que jogo desse deck vai longe, viu? Longe pra caramba. Nossa, deck chato. Uhum. E o último lugar? Ents. Ed Nauseal Tendrils. Isso, Ed Nauseal. O famoso Storm. Grande Storm. Grande Storm é. Essa lista também não tem muito o que mudar. É tipo uma lista bem. Bem padrão, né? Você não tem muito espaço pra mudar a carta no deck. Sim. É bem clássico, né? Nossa, tem uma coisa aqui interessante: que tem um Rushing Piece no main deck. Rushing Peace. É o encantamento, uma color e uma branca. Quando entra em jogo, exila todos os cemitérios. Se uma criatura, se um card ou ficha fosse colocar no cemitério, ao invés de se exila. Ah, sim, Rest in Peace. Rushing Peace. Rushing Peace é um álbum do Megadeth. Nossa, onde eu fui parar? Eu tava tentando achar aqui, Grilo, um comentário que eu ouvi essa semana. Não encontrei. É um deck Modern que fez top 8. Um deck de Affinity. E que tinha no sideboard uma carta que nosso amigo Felipe, que esteve aqui semana passada, mencionou que talvez fosse colocar no dele. Tinha um Days Undoing. No sideboard do Affinity. Doing... É o Time Twister novo. Ah, sim. Ah, eu vi. Eu acho que eu vi. O pessoal tá experimentando, né? Eu não vou conseguir dizer agora onde, em que lugar esse deck chegou, mas foi até que experimentado com um certo sucesso. É uma carta que faz você encher a mão de novo, encher a mão do oponente também, mas no Affinity normalmente vai ser melhor pra você, né? Mesmo que termine o turno na hora. É, tipo, se tiver um deck que precisa de Desundoing, é Affinity mesmo, porque o top deck desse deck é muito ruim. Então, tipo, você desovou sua mão, aí eu quero dar um Mass Removal, você vai ficar sem jogo, né? Isso. Então, tipo... Agora, Desundoing não é melhor no jogo antes do side, porque pós-side, com certeza o hate de Affinity vem. Aí, utilizando essa mágica, você dá mais chance do oponente comprar. Ai, que sono, cara. Ó, o sono batendo, tá foda. É. Acho que a fase principal vai virar a fase de despedida. É. vamos tentar falar. Acho que você passa o dia inteiro trabalhando, sei lá. Eu tô assim porque eu ainda tô me reacostumando com o fuso daqui. Ah, é, na terra encantada que você tava, tá? Na terra encantada que eu tava era 5 horas à frente, Puta. Então o meu corpo tá dizendo que são quase 4 horas da manhã. Nossa. Tá foda. Muito bem, só dar um aviso aí pra quem quiser saber um pouco mais de preço. Das cartas de origens, o Jace, a Nissa, a Liliana e o Kiteon são as mais caras nessa ordem. O Jace tá mais de $30 em média. A única carta que passa de $30 na média. As outras ainda também estão muito caras, né? A primeira rara, que não é mítica, que tá cara nessa edição é o Goblin Batistaca. Que tá em média $10. Que a gente ainda tá pra ver. Eu quero muito ver um deck de Goblins no Modern fazer top 8. Né? Só pra mexer um pouquinho com o formato, adicionar um pouquinho de nostalgia, né? Porque os Goblins jogavam mais. Mas é isso. Vamos ver. E sobre o T2, Guilherme, o que a gente pode falar do novo T2? O que esperar pro Tour? Bom, você quer falar isso na fase de combate ou quer passar pra segunda etapa principal? Segunda fase principal. Agora a gente vai pra segunda principal, né? Já falamos do combate, vamos pra segunda principal. Então. Vai, Teobaldo, transição. Com sono e rápido. Né? Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Então, o que a gente queria falar nessa segunda etapa principal é dar uma analisada de como tá o T2 agora com o lançamento de Origins, né? Isso. Bom, pelos resultados, não dá pra afirmar muita coisa. Né? Ainda tá bem no começo, né? Não, deu pra notar um certo impacto, mas não dá pra dizer nada com certeza, sabe? Assim, naturalmente você pode se basear em artigos que o pessoal tá postando, nos decks que às vezes o site coloca lá no Twitter dele. Mas acho que a gente só vai ter certeza mesmo de novo durante o Pro Tour. É lá que você vai ter picos de preço de carta também pela procura. Você vai ver cartas desempenhando papéis mais absurdos, né? A gente vê aí que dos planinautas o que mais os quatro primeiros têm jogado, que tem um ficou de fora desse novo top 8. Eles encontraram espaço então no T2. T2 barra Modern, né? Deixa eu dar uma olhada de como estão os preços de Magic Origins. No geral, não tem. Quase tá tudo caindo o preço mesmo. Mas eu ainda acho que tá caro as cartas, ó. Sim. A carta mais cara de Dragões de Tarkir é o Raptor, o dinossaurinho, né? Ele tem em média $22. A segunda mais cara é o Dragon Lord Ojutai, que tá $17. Agora em Origins. Nem me fala, eu paguei R$100 no Dragon Lord Ojutai, cara. Nossa, cara. É que foi no dia do GP São Paulo, tava precisando de mais um. Tava precisando muito, hein? E lá no GP ainda. FG2, né, pelo menos. A carta mais cara de Origins. É o Jace. São os quatro planinautas que estão lá no topo, né? A Chandra tá um pouquinho mais baixo. O Kiteon ainda tá mais caro que o Rabo. Deixa eu ver. O Kiteon. Não, o Kiteon é mais barato, cara. Tô vendo aqui $5.50 e continua baixando. Nossa, tem que comprar. É. $5 o Kiteon. É. Ah, pô, cara, tem tipo, que depois, a segunda mais cara é, acho que é a... Cadê a Chandra? Não tô vendo a Chandra, ah, tá aqui. Não, mentira. É. A Chandra tá quase 5 dólares, mas tá subindo o preço. O Kitten tá tipo 5,50, mas tá caindo o preço. Onde você tá vendo isso? Ah, tô vendo no MTG Goldfish. E tá online ou papel? Verdade, eu nem... Tô estranhando. Ah, não, tava vendo preços. Online. Tava vendo online, desculpa. Ah, aí. Bom. Tá barato demais comparado com o TCG. É. Essas distorções bizarras. Tá, então, deixa eu me corrigir. Xandra tá um pouquinho mais de 10 dólares. Kitten tá 14 dólares. Ah, aí, tá. Aí, papel, os dois estão descendo. E Jace tá 33 dólares, cara. Não. É bizarro. Não, Jace tá muito caro. Eu acho não. Que dá insustentável isso aí. É, mas realmente, no geral, você vê aqui os preços de Magic Origins, está tudo com uma flechinha vermelha apontando para baixo. Então... É assim, na boa, a opção segura, eu ainda acho que é a Abzan. Uhum. Se você estiver fazendo o teste para jogar um torneio T2, você vai descobrir, assim, pega os top decks que tem jogado, adapta ele com as cartas de Origins, mas você vai ver que a Abzan continua sendo a opção mais segura. Assim. Uhum. Tem as cores com as melhores opções, branco, preto e verde, já é um deck bem fechado, uhum. Sedimentado. Se você tem acesso a essas cartas, principalmente os Raptores, os Den Protectors, os Rhinos, os Tassigur, pô, é um deck ótimo pra se jogar. Tem que ter o Centauro também, né? Sim. Deixa eu te falar um deck que me chamou a atenção, que acho que saiu no daily decklist do site da Wizards ontem, que é o W Controle. Que eu achei um W Control. Deixa eu ver se dá pra encontrar aqui. O W Control? Um W Control. Daily Deck List. Daily Deck de hoje, não quero de ontem. Encontrei listas de UB Control fazendo top 8 de um outro torneio. É MKM. UB Control preto e azul, que usa basicamente Planinautas, Ashiok e Ugin. E Silungar. O Dragon. O Silungar não é o Dragon Lord, né? O Drifting Death mesmo. Uhum. Depende disso, de vários removals só. Aqui ó. Foi no SCG Open de Chicago. O que pegaram essa lista. O W Control, que usa 4 Hangar Back Walker, que é aquela criatura XX, entra com X marcadores, quando morre você ganha um multitóptero. Ah, sim. Olha, Grilo, essa carta teve um pico de preço, foi impressionante, ela tá sendo bastante especulada. Qual, o Hangar Back? Isso. Ah, mano. sim, teve uma boa subida. Eu gostei, eu achei interessante o deck, ele também usa o Topter Spy Network com o Dark Steel Citadel e essas coisas aqui pra fazer, e fazer Topter meio que como se fosse um Bitter Blossom, assim. Sim, eu tomando muita liberdade na palavra. Também tô usando os dois Swift Reckoning no deck, no main deck. Uau! Não, esse deck tá usando bastante coisa de hoje. Tô usando aquele Divination com Flash, tô usando o Clash of Wheels. Esse deck tá aproveitando o Magic Origins mesmo. Ah, mas é o Hangar Blackwalker que tá fazendo ele chegar um pouco mais longe. É, né? Cara, eu acho que realmente qualquer Hangar Blackwalker num deck de controle é uma decisão bem interessante. Né? Sim, porque você vai ter sempre alguma coisa pra onde você vai botar mana. Aí você limpa a mesa, só que você não vai perder carta. Ao contrário, você vai ganhar cartas, porque você vai perder uma carta, só que vai ganhar um monte de tópteros. Isso. E outra coisa, aquela, só pra me contrariar, né? Mas aquela Topter Spy Network, põe um drone todo turno pra você comprar uma carta quando alguém causa um artefato causa dano de combate, aquilo tá jogando, aquilo cresceu de preço. Uh-huh. Por causa desse deck também, né? Tá sendo especulada. Mas é uma carta que tem se mostrado útil também. Eu acho que uma boa dica é se preparar contra encantamento, lógico, que tem Tegos no bloco. Assim. Alguma forma de lidar com essas fichas no T2. O Abzan é um deck que pode fazer isso. Na minha opinião, o que tá fazendo Top Spy Network são a Cidadela de Aço Negro. Que é basicamente você. Se você tiver a Cidadela de Aço Negro em campo, você consegue já deixar a network online sem esforço, né? Então, tipo... Então, acho que enquanto tiver Dark Steel Citadel no formato, essa network tem bastante potencial de continuar jogando, né? Depois de cair, acho que já não tem mais garantias. É verdade, porque lembrando, ela só coloca uma ficha de drone se você controla um artefato. Artefato. É. Uhum. É também não pode ser uma mata, né? Mas assim, mesmo esses decks um pouco mais flashes, criativos, né? O Abzan tem uma solução para eles. Você pode ir pelo caminho de constelação, você pode colocar aqueles gigantes de 5 manas na. Ah, sim, o gigante. Então, é um deck que eu acho seguro, tem resposta para tudo. Muito difícil se arriscar em outra cor ou combinação de cor. Nós vimos lá no top 8 da SCG que tem duas pegadas nesse deck. Uma mais controle, com um banco de removals bem pesado, e uma pegada mais agro. Uhum. Uhum. Bom, mas o Standard tá meio que se descobrindo agora com o lançamento de Origins, né? E também tem que levar em conta que esse vai ser um standard bem curtinho, porque daqui a um ou dois meses já vão ter Battle for Zendikar e aí a gente vai ter um standard completamente diferente. Mas são 2 meses aí que a gente vai ter bastante campeonato, tem um Pro Tour semana que vem. Então. Uhum. Ó, cartas pra ficar de olho. Eu vou dizer, tem carta no preto que é Languish e Heroes Downfall. Principalmente Languish. Oi? Principalmente Languish. Principalmente Languish, porque tá aparecendo bastante. Heroes Downfall continua sendo spot removal bem seguro. Heroes Downfall já tá chegando a hora de você começar a pensar em vender, né? Mas se você estiver jogando com preto, tem que manter ele, porque... Não adianta, Guido, tem muito deck controle utilizando o Planalto como um incondition. E esse spot removal instante que faz isso. Então, precisa ter essa carta no seu banco aí. Que mais de verde, lógico, os combos verdes, o Centauro, o Raptor, a Anissa. O Protector. A Anissa que tá começando a aparecer, mas a Anissa acho que ainda tá cara, ela cai de preço, cara. Planeswalkers logo depois do lançamento da coleção sempre são caros. E que eu saiba, na história só teve um Planeswalker que continuou subindo o preço, que foi o Jace Mud Sculptor. Então... Ferrado. O Jace, opa, a gente fez uma caquinha. mas tem outras opções pra quem quiser atacar o formato, jogar o seu Friday aí. Eu não sou grande especialista em T2, mas eu acho que tá aberto o suficiente pra você testar várias combinações. Até um Mono Red. Um Mono Red bunda como Goblins ou Mono Red é onipresente, cara. Então, dá pra chegar lá com Mono Red, pra fazer um deck de controle ou Esper, ou W, como você falou, ou B. Então, azul é a base dos decks de controle hoje, e alguns counters estão jogando, né? Dissolve um deles, porque te dá aquela pseudo vantagem, né? Com a evidência. Então fica de olho no Dissolve. Uhum. Mas pra quem quiser jogar midrange de novo, volta pro Abzan. Mas também tem outras opções. Tem alguma coisa com Naya ou Bant. Você pode estar vendo como combinar os Planinautas ou os Immovals. A base de mana dos decks tá fácil de montar. Você vai precisar pensar um pouco na vida. Por isso que os decks com o Centauro Verde tem alguma vantagem também, porque te permite usar um pouco mais de Fatland e Painland, né? E também os medalhões. O medalhão Abzan está sendo bastante usado nos decks que podem jogar Abzan. Ele é versátil o suficiente para você. Medalhão Sultai também. Também tá jogando bastante. Então, legal. Eu tô interessado em ver como vai ficar o formato depois desse Pro Tour. Mas por enquanto eu aposto em Abzan, cara. Como jogadores próximos costumam ser mais conservadores, né? Eu acho que vai ter bastante deck Abzan pintando lá. Quer fazer alguma aposta aí pro Pro Tour? Com respeito a deck ou com respeito a cartas individuais? Deck. Bom, a gente com certeza vai ver muito Abzan. Marque as minhas palavras, o Willy Edel vai jogar com alguma variante Abzan. Porque ele sempre joga de Abzan. E o PV vai jogar com alguma variante de UB ou Esper Control, porque ele sempre joga de Control. Agora, quanto um deck... provavelmente vai ter bastante Abzan. Bem provavelmente. Eu não contaria tanto no Bent Heroic, porque é o deck que não usa nada de Origins. Então, se tiver, eles vão estar experimentando alguma coisa de Origins. E se o deck não comportar nada de Origins, ele provavelmente não vai aparecer. Porque, o Pro Tour é meio que quando os pros estão tentando experimentar o set novo, né? Sei. Eu tô olhando pra Abzan, no top 8 Abzan, Esper Control e Verde Vermelho com Dragões. Decks assim, eu tô apostando que pelo menos um de cada vai aparecer, mas com certeza Abzan deve ter mais. E Planinautas a gente vai ver Ugin, com certeza, cara. Ugin vai vai aparecer com o terreno amiguinho dele que recupera ele do cemitério também. Ah, sim, sim. E talvez um Ashiok naquele Esper Control apareça. É, o Ashiok você coloca ou tira dependendo do metagame. Acho que. Mas eu não sei. Se tiver muito mid-range ou muito controle, eu não vai. Não sei. Não. Não e sei. Garruk Apex Predator, Garruk de 7 mana. Talvez apareça. Talvez apareça. E Mono Red vai aparecer, porque sempre aparece. Você acha que aparece Mono Red? Mas no top 8? No top 8. No top 8 já. Pode ser. Pode ser. Tem bastante material pra fazer Mono Red, na verdade. Tem Zurgle, tem Swift Spear, tem. Tem bastante coisa. Talvez. Acho que Mono Red pode ter uma boa posição, na verdade, viu? Eu acho que os jogadores pros vão estar por um caminho mais conservador, que tem resposta pra tudo. Uma região deck mais all-in, né? Aposta tudo em uma coisa só. Eles gostam de ter resposta, vantagem de carta, enfim. E de mais, além disso, acho que de Paninauta, eu acho que o Jace talvez pinte num UB Control, num Esper Control, porque ele é um Paninauta barato e sinergiza com o cemitério, com cartas de Delve. Então acho que tem bastante chance de ver ele numa partida de top 8. Eu gostaria muito de ver o Abzan Constelação jogando também, porque eu achei um deck legal. E seria despedida do deck, né, Grilo? O pessoal tem que aproveitar, porque daqui a pouquinho vai. É que nem o Benchorek. Assim que sair Battle for Zendikar, esse deck vai embora e nunca mais a gente vai ver. Já pensou no top 8? Tem só deck baseado no mecânica antiga, tipo o W Heroico. Nossa, que depressão, cara. É como se o Origins fosse irrelevante no Pro Tour Origins. É verdade. Ou se servisse só pra fazer um throwback, né? Com o Teros, a despedida. É. Bem, falando em despedida, o que você acha de fechar o cast agora? Ah, sim. Vamos pra etapa de limpeza, então? Etapa de limpeza. O que a gente faz na etapa de limpeza? Ou é fase de limpeza, não sei. Não, é fase final e a gente passa pra etapa de limpeza. Na cleanup, né? Cleanup step, é. Sabe que eu nem fiz vinheta pra isso, né? Ah, o Teobaldo faz. Então tá. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Suas despedidas, Grilo. Então, bom, é bom estar de volta aqui. Voltei da terra do nunca. Então, eu não tava conseguindo fazer o podcast. Mais por problemas de fuso horário mesmo, né? Porque 5 horas à frente. Mas fala a verdade: você faz trampo de animador de festa pra complementar a renda. Então, quem quiser contratar o Grilo aí, por causa da minha festa, liga pra 2345678. Se você precisar que alguém sirva de consciência também, eu tô aí. E é isso. Eu só queria adicionar mais uma coisa. Estou oficialmente formado químico e então não sou mais aluno da USP, estou formado. Oh, parabéns! Só adicionando aqui. Agora eu sou cientista, então tenho sempre razão. Você é cientista agora, Grilo? Tecnicamente, né? Eu posso dar carteirada. Você lembra da mulher que deu carteirada porque era arquiteta? Eu quero ver o policial me parando. Posso chegar e falar, eu sou cientista. Bom, mas... agora tecnicamente eu não sou mais estudante, eu sou desempregado, né? Foi promovido, então. já tô procurando trabalho aqui. Acho que não tem mais nada a adicionar, só saudade de vocês, meus ouvintes. Ah, todos os dois? Por favor, deve ter pelo menos uns 3 ou 4, velho. Acho que a galera lá do grupo da USP pelo menos escuta ou finge que escuta, né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vocês compartilham o podcast pra ganhar mais alcance. A nossa página no Face, Guilherme, quando vai ficar pronto? A gente vai fazer página no Face? Tem que ter, né, cara? Só que tem que ter umas artes especiais, assim. Sim. Aqui eu não falei com minha amiga ainda. Tava falando... Aqui eu tenho uma amiga que é formada em design e tal. Então, tipo, ela sabe trabalhar nessas coisas. Então, tipo... Que, na verdade, o logo original é, tipo, não tem nada a ver. Ainda tá escrito, tipo, MTGBR. Tipo, não é... Tem que ter rápidos tipo, na arte do cast, Tem que ter rápidos, né? Então, tipo, eu tô falando com essa minha amiga. Mas, tipo, eu não tô ganhando tanto que garantir que a gente vai ter um logo, porque ela não vai trabalhar de graça, né? Porque, tipo, amigos, amigos, negócio à parte. Então, ainda vou discutir com ela como vai ser, a gente ver se a gente tem um logo oficial. E é isso. Legal, e eu sou o MP, obrigado por escutar, se você tiver sugestões, reclamações, aquele foi o Grilo falante, mande dúvidas, sugestões, reclamações para mtgbrpodcast@gmail.com e boa noite, bom dia, boa tarde. É, não esqueça de compartilhar esse podcast para a galerinha ouvir. Isso aí, próximo programa provavelmente será sobre o Pro Tour, os resultados, as polêmicas e os choros do Patrick Shaping. Pra variar. E até a próxima, pessoal. E até a próxima, beijinhos, tchau, tchau.